Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei. Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Conexão Sertaneja. Sertaneja Léo Magalhães, alô! Também tivemos João Carreiro e Capataz, Prefácio. E dando sequência eu trago Gustavo Moura e Rafael, Tô Namorando Não. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Vambora sim! Tô namorando não, eu só tô ficando. Bebado, traumado e geral pegando. Alô, Goiânia! Pra cima, Iba! Mulherada, cadê? Enquanto você fica com essa história de romance, ele tá na balada, a